Que droga de dia hoje. Já não tem dia, muito menos noite. Agora que eu me toquei. Já se passaram 30 anos. 30 anos acordando e ouvindo o barulho das malditas máquinas. Sorte. Hoje eu vou trabalhar nas galerias com gravidade. Mesmo assim, vou ter que usar meu traje. Ser um mecânico é saber como é mortal o frio do espaço. Há 30 anos que eu não sinto outro cheiro que não seja o meu dentro desse traje. Andar por esses corredores esquecidos, frios, mortos e sem luz, deixaria qualquer um insano em poucos dias. Mas não eu. Um engenheiro mecânico da frota terrana, treinado para passar anos no espaço com o mínimo de interação humana. Só não sabia que essa interação seria zero. Só recebo comunicações de emergência, planos de curso atualizados e roteiro de trabalho diário. Tudo gerado pelo sistema. Nem sempre foi assim. Já tive um colega, um superior, um mentor, um amigo. Sadao Imamura foi pra mim durante 15 anos, meu irmão. A gente só se encontrava em breves passos de tempo, durante a troca de turno. Mesmo assim, a gente fazia companhia um pro outro. A gente jogava até xadrez. Admito que no início era meio complicado entender o sotaque carregado daquele japonês. Mas depois de 5 anos de convivência, você já fica fluente na língua dele, ele na sua. Sem dúvida, a maior maldição que essa nave lançou foi perder o Sadao. Eu nunca vou tirar aquela imagem da minha mente. Abrir escotilha e ver o corpo dele flutuando, petrificado com o capacete destravado dentro da oficina. O Sadao não foi o único. A população da nave já caiu 1/3 depois da partida. Sendo que a maior causa de morte é suicídio. Tenho certeza também que o número não é maior, porque boa parte da tripulação tá em hibernação. Você ainda lembra daquele caso que o oficial cortou o fluxo de ar da cabine com toda a família dentro. Nos primeiros meses a gente chamava a nave de mãe, porque ela fornecia tudo que a gente precisava. Tudo que a gente queria para viver. A gente foi feliz. Todo mundo se sacrificando pelo bem da humanidade. Agora a gente chama ela de besta. Porque ela destrói todos os seus sonhos. E transforma a vida real em pesadelo. Hoje meu pesadelo é verificar o exaustor C do reator 7. Se eu tivesse que escolher um lugar para morrer, seria o corredor dos exaustores. Quase 2 km de corredor escuro. E as manutenções passadas. É um bom lugar. Ninguém vai me achar ali. Bem melhor que a oficina, onde alguém vai te encontrar. Desaparecer sem deixar rastros. Isso sim é forma de morrer. Já percorri 1,5 km. Falta pouco. Esses corredores são tão longos. Foram projetados para dissipar o calor dos exaustores. Assim é possível aquecer a caldeira de climatização da nave. Os túneis dos 3 exaustores de cada um dos 10 reatores são todos ligados na caldeira. Se algum desses túneis se romper sem estar lacrado e desativado como agora, todo o sistema entraria em colapso. É a primeira vez que eu passo nesse corredor. O último que fez esse caminho foi o Sadal. Quantos dias? Deixa quieto. Pronto. Fim do corredor. Entrando dentro da cabine de monitoramento para iniciar a manutenção. Liberando travas. Movendo escotilha. Pronto. Esse é o ponto de segurança. A única parte do corredor que é lacrada e possui suporte à vida. Aqui é onde ficam toda essa maravilha de equipamento. Cabine de manutenção maior do que alojamento. Agora onde é que tá aquela droga de painel? Aqui. A caminhada foi longa. Peraí. Mas que merda é essa? Rabiscado na parede. Parece que foi feito com alguma ferramenta, alguma chave de fenda. Ainda em japonês, só pode ter sido Sadal. Esse é o seu presente. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Mas que merda é essa? O que ele quer dizer com isso? Aqui. Uma caixa de ferramenta logo embaixo da mensagem. Presentão, hein, Sadal? Eu tenho um Miguá aqui no carrinho. Puta que pariu.